Bordeaux, bon Dieu, pour bien ça offre jusqu'au Québec. Alpha Vita Québec. O Vitor Québec solicita a autorização de reboque do Finger para o Finger, para o Finger número 9. Qual foi a posição? Nós estamos no pátio 3 e devemos ir para o Finger número 9, no pátio principal. Sim, está autorizado até sair o pátio 3, é porta para ingresso do pátio 1, Alpha Vita Québec. Positivo, cara. Tendo reboque, mantendo aqui. Salvador, está 360 Frontier Dark, 420, antena Confins, Mono 55 a bordo. São 3601, está autorizado o táxi até o ponto Cerdão no 0, onde lá reporta pronto. Ponto Cerdão, pista no 0, cruzarei para a decolagem, está 360 ano. Passando 3601, no próximo ponto espera da 0, da 1 a 0, porém ainda não está pronto para decolar. Sim, estão 3601, no rapaz da conta pronto. Estarei pronto, está 3601. Pronto para decolagem. Quanto espera no 1-0, está 3601? 3601, na linha de cola, pista 1-0. O vento em Salvador, 1-3-0, grau 08, pode. Linha de cola é 1-0, está 3601. Salvador, Azul, Alfa, X-Ray, Uniforme. Siga, Alfa, X-Ray, Uniforme. O Alfa, X-Ray, Uniforme, está no pátio 3, precisa fazer a modificação de posições. Ela está na posição 6, vai para a posição 4 do pátio 3. O Alfa X-Ray Uniforme está autorizado e reporte na posição 04 do pátio 3. Alfa X-Ray Uniforme, ciente, obrigado. Decolado 57 no controle 119, decimal 8. 119, 8-3601, obrigado, bom dia. Trânsito Salvador, bom dia, 3601, 1500, a saída da El. Autorizado o ingresso pátio 1 no posto 09, reporte ao término. Trânsito Quebec, está autorizado o ingresso no pátio 1 até posto 09, reporte ao término. Positivo, senhora. Trânsito Quebec na escuta, ingressando no pátio 1, obrigado. 09. Salvador, C3601, quando possível, por Edmótiva. Trânsito Salvador, C3601. Azul, Alpha X-Ray Uniforme, informe, tema do redor, obrigado e um bom dia. Thank you, Alpha X-Ray Uniforme. Centro Recife, frequência 1251. Recife 1251, até 3601, bom dia. Paulo Salvador, aqui o Aviante Alfa Victor, Quebec, já estacionado na posição número 9. Obrigado e um bom dia. Sim, Alfa Victor Quebec. 57, bom dia, desça para 2 mil pés, chegada a Bonf, ajuste 10017. Sené 6251, sistema pré-autorizado 360, copia alguma recorrimação? Copia 360, 62, Encontro. Sim, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upes 10, após Bridge, após Upes 16, após Belo Horizonte, após Trive e após Conforme Rota. Controle em Salvador, operem 119, decimal 8, transponda 5451. Nível autorizado 360 para Guarulhos, decola da 510. Primeira curva direita. Saída é da El, Leda, Motiva. Intercepta a pêndulo 10, boa Brite, a pêndulo 16, Belo Horizonte, Brise e Ponto. Controle de saída 119.8, se transponde 5451, Oxalé 6251. 6251, contagiamento correto, chama pronto, feedback, seu aumento. Tá, Marinho, espera aqui um pouco, obrigado. Papa agora na Blue de Duna, tá autorizado? 3, 5, 7. Autorizado ILS, ajuste no 0 na 7. Autorizado, 7. Salvador, bom dia novamente, agora o 135 no 7, LS no 0. 135 no 7, bom dia, ajuste altímetro no 0 no 8, tem livre pouso, pista no 0, o vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, 35 no 7. Posição 3517, o Salas 45 vai livrar à direita, mantém em escuta. Autorizado táxi a Alfa Juliette, posição 02, Pátio 1. CR, 3517.